ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Inter Milão e CSKA de Moscovo estão nos quartos final da Liga dos Campeões. O gol do avançado camarunês Samuel Eto'o, aos 78 minutos, permitiu ontem ao Inter impor-se por 1-0 no estádio do Chelsea e confirmar a qualificação. O clube orientado pelo treinador português José Mourinho, que tinha ganho por 2-1 em Itália na primeira mão dos oitavos de final, acabou assim com uma série de 22 jogos do clube inglês sem perder em casa para a principal prova continental de clubes. Mourinho ganhou o duelo com a anterior equipa, que terminou com apenas 10 jogadores. Devido ao cartão vermelho direto exibido a Didier Drogba, pisou o Thiago Motta aos 86 minutos. Após o jogo, e depois da polémica em volta do caso que teve com a namorada do Wayne Bridge, desta vez John Terry atropelou um adepto com o seu próprio carro. O central inglês estava a sair de casa, com a mulher, por volta das 11 da noite, quando um adepto curioso se aproximou da viatura para fotografar o casal. O Internacional não gostou e decidiu acelerar com toda a velocidade. De acordo com testemunhas oculares que presenciaram o acidente, o adepto não sofreu lesões graves, ficando só a queixar-se do joelho. O CSKA de Moscovo apurou-se pela primeira vez na história para os quartos de final da Liga dos Campeões, graças a um triunfo surpreendente no terreno do Sevilha por 2-1. Aos 55 minutos, o médio japonês Keisuke Honda marcou o gol da vitória da formação russa de livre-direto, com a preciosa ajuda do guarda-redes espanhol Palop. O CSKA até entrou no relevado do estádio Sánchez Pizjuán em desvantagem, devido à igualdade caseira a uma bola, antes do tento do jogador nipónico. O vencedor da Taça UEFA em 2004-2005 tinha-se colocado em vantagem por um checo Thomas Nesida aos 39 minutos. Mas apenas 2 minutos depois, o argentino Diego Perotti marcou para a equipa da casa e igualou então a eliminatória. Com estes dois resultados, mantém-se o equilíbrio na prova do que diz respeito a países. Em 6 equipas já apuradas, há 5 nações representadas nos quartos de final da Liga dos Campeões. Inglaterra, o único que tem 2 emblemas para já, Alemanha, França, Itália e Rússia. Logo à noite há mais 2 jogos, os últimos dos oitavos de final, são eles Barcelona-Estugarda e Bordeaux-Olympiacos. Está esgotada a lotação do Estádio da Luz para o jogo com o Sporting de Braga, marcado para sábado, dia 27 de março. A confirmação surgiu ontem e vem demonstrar a forma como os adeptos do Benfica estão a viver a carreira da equipa. O encontro entre Benfica e Braga, agendado para as 8h15, dia 27, referente à 24ª jornada da Liga Sagres, coloca frente a frente os 2 emblemas que vem discutindo desde há muito a primeira posição no campeonato. A importância da partida levou, aliás, os responsáveis do Clube da Luz a mandar emitir os 63 mil ingressos possíveis. O Braga acede por direito a ingressos que equivalem a 5% da lotação do estádio em Lisboa. A corrida aos bilhetes para o jogo começou no sábado e ontem esgotaram cerca de 10 mil que ainda estavam nas bilheteiras. O Paços Ferreira ganhou ao Marítimo em casa por 1-0 na segunda-feira, no encontro que encerrou a 23ª ronda da Liga Sagres. O Paços subiu ao 6º lugar, a 1 ponto do 5º Vitória Guimarães. Bruno Di Paolo foi o autor do único gol do encontro, apontado ao minuto 52. Com este resultado, o conjunto de Ulisses Moraes passa a contar 32 pontos, ultrapassando a União de Leiria. Nos últimos 12 jogos, o Paços Ferreira, que já garantiu a manutenção, perdeu apenas 2. E foi precisamente com os 2 primeiros da tabela, Benfica e Sporting Braga. Por seu lado, o Marítimo, que criou muitas ocasiões, mas borrou-se sempre num inspirado Coelho, o guarda-redes pacense, caiu para o 11º lugar. Afastou-se ainda mais da Europa, mas não coloca em perigo a manutenção. Tem mais 12 pontos que o 15º Leixões. De volta à Inglaterra, a Premier League confirmou hoje a subtração de 9 pontos ao Portsmouth, um clube inglês ter entrado em administração judicial, uma solução que evita a falência imediata do emblema. A decisão condena o clube de Ricardo Rocha ao Championship, a 2ª divisão local. A decisão tem efeito imediato e coloca os Pompeys com apenas 10 pontos, menos 17 que a última equipa acima da linha d'água. Isto quando faltam apenas 9 jogos para terminar a época. A atravessar uma grave crise financeira, com dívidas na ordem dos 70 milhões de euros, o Portsmouth tornou-se o primeiro clube inglês a requerer a administração judicial. O Campeonato do Mundo de Handball Escolar vai decorrer em Portugal. A prova vai realizar-se entre 19 e 27 de março, mais concretamente em Braga, Faf e Guimarães. O evento realiza-se de 2 em 2 anos e este ano foi entregue a Portugal pela International School Sport Federation, a Federação do Desporto Escolar Internacional. Vão ser mais de 800 atletas de 27 países de todo o mundo, divididos por 24 equipas masculinas e 24 femininas. Portugal vai estar representado pela Escola Secundária Adolfo Portela nos femininos e pela Secundária António Gedeão nos masculinos. Está inserido no Grupo B, juntamente com a Alemanha, Eslovénia, Polónia, Suíça e Itália. A cerimónia de abertura vai ser em Faf, a 19 de março, e a de encerramento em Guimarães, a 27. Rui Costa terminou o Tirreno Adriático como começou, com uma queda. Na última etapa realizada ontem, o ciclista português Aquece da Parme caiu apenas 2 km da meta quando o pelotão já seguia em alta velocidade. A queda de Costa, juntamente com o ciclista da Astana, levou a que ambos ficassem maltratados e estendidos no chão durante algum tempo. O jovem luso de 23 anos cortou a meta no último lugar, mas como a queda aconteceu dentro dos 3 km finais, foi-lhe atribuído o mesmo tempo do pelotão. O ciclista palveiro sofreu várias escoriações para além de ter aleijado novamente o ombro esquerdo, o mesmo que ficou lesionado quando da queda na Volta à França em 2009. Rui Costa vai permanecer para já em Itália e tenta recuperar a tempo de poder alinhar no fim de semana na primeira grande clássica do ano, Milão-San Remo. Na geral, Rui Costa terminou o Tirreno Adriático no 60º lugar, a 27 minutos e 44 segundos do vencedor, Stefano Garzelli, o italiano que foi protagonista de um final típico de um filme de suspense. Quando todos esperavam uma vitória de Michele Scarponi, camisola azul desde a quarta etapa, um autêntico golpe de teatro deu o triunfo a Garzelli. À partida para a etapa, Scarponi tinha 2 segundos de avanço, mas um sprint intermédio, a 20 km da meta, acabou por dar o triunfo final a Garzelli. O ciclista da Acqui Sapone cruzou o ponto intermédio em terceiro lugar, o que lhe concedeu 2 segundos de bonificação, igualando assim na geral o seu oponente. Como o critério de desempate é a melhor combinação de classificações e etapas, Garzelli saiu do terreno adriático vencedor. A etapa de ontem foi ganha pelo norueguês Vossanhagen, à frente dos dois italianos Alessandro Petacchi e Sacha Modolo. Na geral, Garzelli terminou então com o mesmo tempo de Scarponi e com 12 segundos de vantagem sobre Cadel Evans. Gregory Stepin, jogador de basquetebol do Porto, lesionou-se no pé no fim de semana na vitória portista sobre Vagos. O norte-americano atuou apenas na primeira parte, porque no início do terceiro período sofreu uma lesão que preocupou os responsáveis portistas, que apontavam para uma fratura no pé. No entanto, não se verificou o pior cenário e o jogador do Porto sofreu uma entorse, o que mesmo assim implica que esteja de fora alguns jogos, com Moncho López a sofrer um novo revés, depois da equipa ter sido alvo de várias lesões já esta época. Algumas breves. Houve surpresa no último encontro de ontem do quadro masculino de Indian Wells. Roger Federer, número 1 do mundo, caiu na terceira ronda aos pés de Marcos Baghdatis. O tenista cipriota venceu o suíço em 2 horas e 22 minutos, com os parciais de 5-7, 7-5 e 7-6, com 7-4 no tie-break. Foi o primeiro triunfo de Baghdatis sobre Federer em 7 encontros disputados entre os dois. O Tribunal Arbitral do Desporto confirmou ontem a suspensão de 2 anos a Alejandro Valverde. O processo é ainda recorrente da Operação Puerto. O ciclista espanhol está assim proibido de competir em Itália. Ainda no ciclismo, e porque também falhamos, aqui fica uma notícia referente à tarde de domingo. Alberto Contador conquistou o Paris-Nice. O pódio da prova foi totalmente espanhol. Atrás de Contador ficou precisamente Alejandro Valverde e Luís León Sánchez. A última etapa foi ganha por um francês, Amael Mornar. O português Tiago Machado, da Rádio Shack, ficou-se pela posição 57. Ciclismo a fechar esta edição de Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá, continuo na Rádio Antena Web.